cópia, Galeão 1340. Afirmativo. Formação Quebec pronto para cópia? Afirmativo, Dan 3191, Salvador Galeão, autorizado 1340, decola 190, primeira curva direita. Perfil da saída da El Leida após Leida, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Peru 10 após conforme o plano. 5576 no transponder, o controle no 20, décima 8, Dan 3191. Então, autorizado Galeão, 1340, a rota acompanha o plano de voa, saída da El, transição Leida após Leida, voa Bridge, onde intercepta a Upper Zulu 190. Decolada 10 com curva direita, o transponder com 5576 e o controle 1208 é o Dan 3191. Cotejamento correto, depois quando pronto, direcionamento e pushback do Dan 3191. Cara pronta, 2019. O azul 4060, descida para 2000, está autorizada para o Edituna. O ajuste é o 022, reposta estabilizado. 2000, vamos Duna, com 1022, agora estabilizado, um pássaro 4207, decolado 23, chame o controle 208. Controle Salvador 1208, azul 4207. Controle Salvador, é o azul 4207, passando 1600 pés. 4207, contato sobre o 360, saída da El. Ciente, saída da El, pode, após a curva, vá direto da El. Leda. Leda, obrigado. Prossiga. Para pushback acionamento, o gol 1620, no gate 8. Seria o Bruno 260 no portão 08, quadro na 7, pressão, não é ponte para o ataque. Combinado, mas ataque, 260. Mando o Oscar, hotel, não copiei. Passando Tava dando foco, trote, tango, Oscar, tem qualquer morada do plano? Gente, não recebi cara do plano. O local seria então 14 Zulu. O outro plano que eu tenho aqui para as 12h45 e foi feito uma DLA para as 13 Zulu. Gente, a última DLA foi para as 13 Zulu? Gente, então eu falei que junto entrei em contato com a sala e essa aqui para um novo plano. Esse plano já venceu. A hora certa é 14 ou 27. Então, o último plano foi para as 13 Zulu. A hora certa é 14 ou 27. O plano aí já passou em 45 minutos. Estabilizou, final 01, 4060. 4060, completa final, checa o trem, torre, 18.6, bom pouso. 18.6, 4060, legal. 0023. Índia, ponto 0286, 1260. O Foxtrot Tango está negativo, que é a única delay que eu tenho aqui para as 13 Zulu, Salvador para a Sierra de Onda. Então, agora em contato com o centro Marcelo. Vai em contato com ele. Já estou encontrando em grande contato. Afirmo, por essa vez. Gente, já pode fazer no ideal descida o Índia Delta Novembro. Reportará, Delta Novembro. Tango Juliette, Tango Zulu. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, controle. Aqui é o controle, canal de boca, Tango Zulu. Mantenha o nível de voo 065, serviço sondagem está encerrado 5 milhas para Coral. E prossegue agora com o controle Leos, frequência 120.1, bom voo. 120.1, programado. Controle Salvador, TRIP 5220. Trip 5220, chegada Mari, Proditap, desce ao nível 050. Ok, Proditap, descendo para o 50, Trip 5220. Informou que negativo, seu plano não foi feito, solicito que entre em contato junto com a Tele Salvador, por gentileza. Centro Recife agora na frequência 12251, secundária 13325, bom voo. Centro Recife 251-3325, azul 4207. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Zulu Alfa Zulu, transferindo. Zulu Alfa Zulu, aciona identificação, contato radar estabelecido agora 63 milhas de Salvador na proa de Ilhéus. Identificou, Zulu Alfa Zulu. Direto posição Elefa, onde intercepta a rota Alfa Zulu 17. O transponder 5567, o controle em 120.8, o hotel Oscar Tango. Autorizado 360, decola da 10 curva direita pela Arbor, após Arbor transição Elefa, e o uniforme Zulu 17 é a nossa rota, 567 no transponder, 208 é o controle. Só confirme a saída, por gentileza? Arbor, saída Arbor. E após voa posição Elefa. Afirmativa, após Árvore Elefa, depois em rota uniforme Zulu 7, o hotel Oscar Tango. Correto, fase 3 e após de fracionamento. Tá pronto, fracionar com 2 a bordo. Afirmativo e autonomia? Temos 4 horas de autonomia, 2 a bordo, alterna com 20. Cash, reporte pro táxi. interceptou o localizador da Web 6740. 6740, Torre, 118.6, bom pouso. 118.6, grato, tá bom. 6191, 4, 0, melhor. Torre, Salvador, muito bom dia, Web 6740, final VLS Taxway da 190, visão pro campo. Salvador, muito bom dia, 4060, ele está na foto. 4060, bom dia, taxi Alfa, Juliette, portão... Alfa Kilo. Alfa Kilo, confirmando, Alfa Kilo, PAC 3, PAC 1, portão 01, do PAC 1, 4060. Confirmando, por azul, 4060, Alfa Kilo, PAC 3, PAC 1, posição? 01, 01, o 4 mensagem. GV27, agora chama o Centro Recife, frequência 12685, secundária 12545, bom voo. Trip 5220, desce para 2 mil pés, o ajuste 1022. É para 2022, é o Trip 5220. Está autorizado, final do procedimento, reporte estabilizado, 5220. É, reportaria estabilizado. Voo 1260, bom dia, saída PUCA. Bom dia, 1260, contato radar estabelecido, sobe o 390, saída PUCA. Subindo o 390 na saída PUCA, ou 1260. Fala Salvador, muito bom dia, Web 6740, pousou Livrão. 6740, tá aqui a Kilo, PAC 3, PAC 1, portão 10. Kilo, PAC 3, PAC 1, portão 10, Web 6740. 777. Boa tarde. Autorização Porto Seguro. Não copiei, repito. É o gol na 777, Porto Seguro. Processo 77, Porto Seguro, 340, da escola 210 para a direita. Saída da Almeida, após direto. Controle 120.8, aciona 5002. 370, Porto Seguro, decola da 0 por a direita, da Euleda, 208-5002, gol 1-777. Correto, Porto Seguro. 777. Seu localizador, pessoal. 75220, completa final, torre 118.6, Maposo. 18.6, grato, bom dia. Salvador, bom dia, trip 5220, na longa final, visual. Trip 5220, ciente, reporte com trem baixado e travado. Portarei. Autorizado, será que o quadro que se encontra seu B? Jornada Bata para o táxi 2262. Ao senhor. Barro meu, meu, está bravo, confirma em São. Autorizado ao doutor, 500 pés, decola pista no 7, proa norte, controle 120, decimal 8, aciona 0165. Até. 1260, Recife, frequência 12685, secundário 12545. 2685 ou 2545, bom dia. Eu acho que abraço o semana no Bata Bata. O nome é táxi 2262. Para o Salvador, o Papa Romeu, hotel, acertando. Papa Romeu, hotel, acertando. Nada no pátio 3, ó, 2 na boa, pronto para o táxi. Autorizado o táxi, pátio 1, seguindo o S2. E a Índia, ponte para o 102, 18, só 62, que ligar o 022. Autorizado o táxi, e a Índia, para o próximo 076. O Salvador para o próximo. Confirmo sim, vento 130 graus, 122. Até. Autorizado da Índia, ponte espera da 102, 18, com meia dúzia, e ligar 022, 3191. 18, com meia dúzia. Frequência, bom pulo. Obrigado, doutor. Vai, vai. Ok, Foxtrot, então o Oscar autorizado, ingresso, reporte alinhado e pronto para decolagem. Hotel Oscar Tango, em posição 343, aqui. Sim, aqui, vai, retorno para o 443. qualquer codificação errada do instrumento vai ser verificado, tá bom? Ok, tá livre de tudo. O hotel já. E Matheus, tá retornando já o hotel já. Hotel de Catan confirmando a posição 01 que retorna, ok? Posição 01 no passo 3. Estimativa 01 para o hotel de Catan. Fala 35220, livrou na sua escuta. 220, autorizado táxi Alfa Kilo passo 3. Alfa Kilo passo 3, gasta. Confirme? É o 3191, tá autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 150 graus, 122. Alinha e decola, 3191. Papa Tango, Foxtrot, Tango Oscar, decolado aos 43. Acione modo normal no transponder. Chame o controle 120 decimal 8. 208, Oscar. Prossiga. Salvador, bom dia, Chefe 728. Manda disponível, estamos na escuta para o 3025. Daqui a um minuto está chegando. Axé, repórter Farol da Barra, prossegue para Valença. O filho repórter Farol da Barra no través, mil pés, vai manter Axé. Tango Oscar. Controle 120 decimal 8, acena 5025. Controle 120.8, reporta puxa, controle 120.8, reporta da puxa. 5, compula norte, chama o controle 1208. 208, bravo. Só para o Roberto, tá bravo? 5, controle 1208. 3191, copião? 3191, 1208. Sente Romeu Oscar Bravo, prossegue condições visuais, mantendo pro norte, confirme sua intenção de voo. Vai umas 10 milhas fora e retorna para a nova decolagem. Sente Romeu Oscar Bravo. Controle, Salvador, borda 3191-200 para o 340. O 3191, contato, sobe o 340, Cidadael. Daí o 340, 3191. Pode voar da Elda presente, 3191? Leda! Leda, pronto, obrigado. Confirme, chamando a todos. Eu entendi 05 no POB, é isso? Ok, seguinte, chame para a decolagem 02-130-11. Autorizado, decolagem com proa norte, 130 graus, 11 nós, mantendo a minha escuta permanente, ok? Informo um helicóptero do setor nordeste, do campo afastado entre 4 e 5 milhas, sem interferir naquele setor que o senhor vai sobrevoar. Guardião 02, qual o tempo estimado de voo e autonomia? Voo 777, meia dúzia, pushback acionamento. Voo 777, autorizado, pushback acionar, vontade. Autorizado, 777. Salvador, Frangosta. Ok, ciente. O senhor decolou ao 5-1, mantém a escuta. Materna, escuta, 02. São frequência livre, coordenação, foto de negócio. Óbvio, clareza 5-1.